chama atenção quando a gente pega aqui no Livro dos Espíritos, onde começa a falar das leis naturais e divinas, que ele fala em leis morais. E a gente fala de lei de destruição, e onde é que tem moralidade nisso, né? A gente fica meio confuso. Moralidade é a interpretação, né? De bem e mal. O que eu faço que produz um bem, o que eu faço que produz um mal, ou as coisas que nos cercam, se são boas ou más, isso vai tudo da nossa interpretação, né? Dentro dos nossos conceitos. Se a gente parar e pensar, tudo, e essa aqui é uma lei divina, tudo tem algo de bom para suscitar, para criar, para nos trazer, até a destruição. Tem um irmão nosso que há muito tempo atrás, ele interpretou algumas coisas que ele via ao redor dele, e ele disse que na natureza nada se cria e nada se perde, tudo se transforma. Quando a gente começa a estudar essas leis, e são 10 leis, a gente vai entender um pouquinho, eu digo um pouquinho, do funcionamento do mundo, do nosso mundo material, de como que as coisas acontecem. São leis, como diz divinas, são leis que não estão escritas, não estão ditas por ninguém, mas se a gente observar o funcionamento, a gente vai ver a aplicabilidade delas, como elas acontecem, como é que elas existem, e a gente vai poder reafirmar cada uma delas. A destruição, a gente poderia chamar de fim, de morte, depende do termo, às vezes o termo, a palavra, ela é por nós interpretada de uma forma. Então, por isso que é interessante a gente aprofundar, às vezes para tirar até esse estigma da própria palavra. A destruição, ela é um processo natural de qualquer organismo material. O Beto nos falou de vários exemplos. O nosso corpo, ele tem um tempo de uso. Esse tempo, ele pode ser encurtado, não só pela ação do tempo, mas pela nossa ação direta. A gente pode acabar encurtando ele, fazendo com que esse processo de fim, ele acabe chegando antes da hora. A questão é, não é saber quando vai terminar, quando não vai, por que está acontecendo, mas a gente entender esses mecanismos para que a gente possa se enquadrar nessa mecânica da vida. Entender qual é o objetivo da vida material. Porque se a gente fala que a gente é espírito, que a gente sobrevive, então qual o objetivo da vida material? A gente tem que buscar essa resposta que satisfaça o nosso interesse. Não adianta a gente falar uma coisa se aquilo para mim não bate. Tem um monte de livro, a mensagem de Jesus, ela foi escrita há muito tempo, e a gente ainda não consegue trazer ela para o nosso eu. Fazer com que isso ande de acordo com os nossos interesses. Fazer com que os nossos interesses se modifiquem seria a forma mais certa. Então, quando a gente fala de destruição, a gente tem que entender o que é esse processo. Eu falei do corpo. Hoje, nos nossos dias atuais, e através da mídia, a gente tem informação de qualquer canto do mundo. Tudo vem muito rápido até nós. E a gente está vendo processos destrutivos, principalmente naturais, que estão ocorrendo em todo o mundo. Alguns desses processos envolvem um número muito grande de pessoas. E quando a gente vê isso, a gente se comove, a gente pensa, meu Deus, a gente verbaliza, né, essa frase, meu Deus, por que que isso acontece? Olha, os coitados estão passando por isso. O processo é natural. E por mais que isso nos traga uma certa comoção, porque a morte, ela nos terroriza um pouco, e quando é de uma forma violenta ou trágica, nos deixa mais assustados ainda, Mas a gente aprendeu, e a gente tem que reafirmar algumas questões, de que nada que acontece, acontece por acaso. Não só não acontece por acaso, como Deus supervisionaria tudo, se Deus fosse alguém que pudesse estar comandando. A questão é que as leis estão colocadas e tudo anda de acordo com elas. Tudo. Eu falei no início que a questão de bem e mal é uma interpretação nossa. Então a gente, quando vê uma coisa dessas, a gente interpreta como algo terrível, negativo, mas necessário. É necessário. Porque o próprio Paulo, numa das cartas, ele disse: é necessário que morra o homem velho para que renasça o homem novo. Ele não fala do corpo físico, ele fala do processo. Porque se simplesmente fosse morrer e nascer e a gente já viria melhor, seria muito fácil. A gente já fez isso um monte de vezes e a gente sabe o estado que a gente está hoje. Então, é muito mais do que isso, é o processo de tomada de consciência que é necessário para a gente poder entender essas leis naturais e divinas. De que forma que a gente tem que se enquadrar nisso? Ampliar? Saber que tudo é finito? A gente fala e repete muitas vezes. Essa nossa vida hoje, material, ela tem um ciclo. Alguns conseguem ultrapassar os 100 anos. Poucos. Então, se a gente estimar 100, está mais do que bom. Para alguns isso é muito e é doloroso, porque com o passar dos anos, esse processo ele vai se tornando mais duro, porque a gente vai deixando várias aptidões e vai passando a ser um pouco refém do processo. A gente não tem mais as capacidades que a gente tinha. Isso, de uma certa forma, nos incomoda. A gente não quer se tornar dependente. Ou dependente num ponto de não poder nem expressar a própria vontade. A gente tem medo disso. Então, dentro desse processo de envelhecimento, que é natural, e além de natural, ele é muito bom. Se a gente pegar a vida e separar em fatias dela, a gente consegue entender infância, pré-adolescência, fase jovem, adulta, velhice. E a gente vai olhar aonde que a gente começa a se tornar mais calmo, aproveitar melhor as oportunidades que a vida nos dá. Porque na primeira etapa a gente está, em todas as etapas a gente está aprendendo, mas na primeira a gente está de uma forma ainda não muito ligado. A gente está querendo muito avançar, avançar, avançar, muitas vezes sem se preocupar com o que a gente está realmente fazendo. É depois de uma certa fase da vida que a gente começa a ter mais, adquirir mais consciência sobre os nossos atos, porque a gente começa a chegar mais perto, talvez, do fim, e a gente começa a se preocupar, né? A gente quer produzir ou quer, de repente, recuperar um tempo que já passou. É interessante? É interessante porque daí a gente começa, talvez, a querer assumir a própria vida, a querer a tomar as rédeas dela, a querer comandar. Fato que a gente não vinha fazendo durante algum tempo e que por isso provocou algumas situações com a gente. Dentro desse capítulo, ele não fala nada disso que a gente está falando aqui. Ele fala de questões mais planetárias, que envolvem os habitantes, sem dúvida nenhuma. Mas que talvez na época que foi escrito, eram questões que tinham mais interesse, até pelas perguntas que foram feitas. E eu disse antes das catástrofes que estão acontecendo, que a gente tem notícia. E em tudo o que acontece, quando destrói, parece que limpa, extermina. E dali nasce algo novo. Em qualquer exemplo na vida da gente, nas tarefas que a gente executa durante o dia, a gente vai perceber que a gente executa isso também, naquilo que a gente faz. A própria agricultura, tu limpa tudo para plantar algo novo. Ninguém planta em cima de alguma coisa. A gente limpa, organiza. A gente destrói o que tinha. Limpeza. Destruição, no caso, limpeza. Em alguns núcleos de pessoas, acontece a mesma coisa. Muitas vezes, aquele núcleo, ele não consegue se desenvolver, ele não consegue ir para frente. Os espíritos reencarnam ali e não conseguem meios de avançar. O núcleo é muito enraizado. A gente sabe de civilizações que foram exterminadas, desapareceram, mas deixaram um legado. Por quê? A gente vai procurar. Mas em cima de cada uma dessas limpezas surgiu um novo, trazendo já todo o conhecimento adquirido até ali e a partir dali renovando. Renovação é um sinônimo de vida, porque todos os dias, no nosso ciclo de 24 horas, a gente se renova. A gente termina aquele dia e a gente tem sempre a esperança de que amanhã a gente vai ser melhor, que a gente vai conseguir fazer o que a gente precisa fazer, que as coisas vão ter um encaminhamento melhor. É um pequeno ciclo dentro do ciclo maior que é a nossa vida. Então, esse processo a gente fica indo e vindo nele a toda hora. Em vários momentos também da nossa vida, a gente executa ciclos finais. Eu falei da questão antes de dividir em etapas. São também finais. Muitas vezes a gente fica preso a um tempo passado que era muito bom, que tinha isso, tinha aquilo, e a gente não consegue, às vezes, assumir o presente. Aquilo lá aconteceu, passou, terminou. Agora eu tenho que me preocupar é com esse momento aqui, com a experiência adquirida aqui, com os acertos e com os erros, para fazer agora um processo novo, um processo de renovação. Essa é a ideia que as leis, elas nos impõem, que muitas vezes quando a gente não consegue, então o processo acaba sendo um pouco mais forte, um pouco mais violento, mas em tudo existe algo de positivo, algo de bom. Eu acho bem interessante a gente poder ler isso aqui para poder entender um pouquinho, né? Eu digo um pouquinho. A gente não vai ser através de algumas páginas que a gente vai ter um domínio de conhecimento sobre alguma coisa, mas a gente começa a entender um pouquinho ou perceber as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E talvez isso nos traga até um pouco mais de calma, de tranquilidade, para entender que a gente está inserido num processo muito maior. E que muitas vezes não cabe a nós as decisões de gostar ou não gostar. Sim, aceitar, entender e fazer parte.